Eis o meu segredo, é muito simples. Só se vê bem com o coração. O essencial é invisível para os olhos. Muitos lutam pra ter fé, outros têm fé para lutar. Alguns ajudam pra ter fama, outros têm fama por ajudar. Alguém sorri quando outro chora, outro chora sorrindo. Esse é inimigo do ódio, aquele odeia o inimigo. Vários só vivem trabalhando, outros trabalham vivendo. Tem medo do desafio, o desafio medo. Perguntas como respostas, respostas perguntando. Cantando as inversões, versos encantando. Sofre por beber, e bebe por sofrer. Quem não entendeu a saída, saiu pra não entender. É, brinca com o que é sério, e leva a sério a brincadeira. Quem é da esquerda te dá zero, zero não, é na da esquerda. O poder tem a mídia, a mídia tem o poder. Tô enxergando que não querem, ou querendo que não dá pra ver. Correndo atrás do povo, o povo corre atrás. Nacionalizo informando gírias nacionais. Eis o meu segredo, é muito simples. Os olhos e os ouvidos são o único caminho para o coração.